do ajuste no 03, redução para 1709. Completando só para 1709. 75491. 55400, iniciei redução para 1709, na escuta do controle. Descendo agora para 050, ou 55400. Gente, descendo 050, mantendo a proa 025. É, confirma a velocidade. Ok, iniciei redução para 1709. 1709, 55400. Dando vetores, 5491. 5400 vai manter 050, o novo limite é a magnética 120 de sol de Simbra e reduza para 170. 10, é em condições visuais, ajuste 1013. 1013, descendo para 1.000 pés, retorno de relé. Trip 5400, chame final, 1935. 1935, trip 5400, boa tarde. Charlie, Serra Whisky, prepare e espera sobre a posição ITAP. Espera a posição ITAP, ITAP Serra Whisky. O Golno 780, prepare e espera na, na posição ITAP, Golno 780, no nível 080. Espera ITAP 080, Golno 780. Chané 6141, prepare e opta sobre a posição Pelo, no nível 070. 5400 foi instruído chamar final 1935. Escuta. Chame 5504 no transponder e chame para o pushback acionamento. 5504, muito obrigado, camarada. 5489. 5505. 5505. Valeu, um abraço. Falou, Salvador Gol 924, pista livre. Sente forma rotatória. Golf Bravo Índia, prossiga. Ok, chame agora o Centro 1251, alterno 3325. Direita, proa 070, limite vai voar por 8 milhas nessa proa. Direita 070. Vai voar por 8 milhas, o tipo 50, atingiu 5 mil. O Chané 63, 15, esquerda proa 290, limite 15 milhas nessa proa. Esquerda 290, limitado 15 milhas. Tipo 5491, desça para 2000. 2000, 5491. Trip 5400 direita, direita pro 140, aguarde para interceptar. Direita 140, trip 5400, vai manter 5000? Mantenha 5000, aguarde para descida e para interceptar o localizador. Sim, mantendo 5000, trip 5400. Juliette. Sente, em frente para o 04, via Juliette, gol 924. E o nível 40? Desça para 2000. Já 3800 agora em descida, 5491. 080 devido a tráfego à sua frente, manter o 060, efetuando órbita na posição ITAP. O senhor também irá efetuar órbita na mesma posição. 7, vai fazer espera no 080 em ITAP, no 780. Vai, 770 então, vai interceptar o atualizador, 5400. Positivo, agora vai descer até 4.000 pés, ajustado 1013. 4.000 pés, 1013 no ajuste, tipo 5400. Direita visual, com campo, senhor. Controle, Vitorinha de Juliette, visual, com campo. Vitorinha de Juliette, a minha torre, 18.6, tem uma pouso. 18.6 grado, até a próxima, Júlia. Boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. 21 de Juliette, boa tarde. Reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 17. Vento no 20 graus 08 nós, ajuste no 03, Júlio. 10 no 3, reportará na final de 3 milhas da 17, Júlio. Está autorizado, Ilhéu, o nível 140. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Sai no perfil da subida da ELA, após da ELEDA, após VETA DCT Ilhéu, o controle 119.8. Acione o código transponder, é o 0263. 3661 Datan, autorizado no nível de voo 140. Decola da 10, curva direita, da EL Leda, então pro Agileu, 198 com controle, o transponder 0263. Correto, Pitão 3661, chame pronto, no gate 5. Poderá, senhor. Hotel Delta para ingresso, meu filho. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolagem. Confirme decola sem parada. Positivo. Autorizado ingresso, decolagem sem parada, vento no 20 graus, 08 nós. Papá, Hotel Delta. É, tá autorizado então, assim que decola sem parada, papá, Hotel Delta. Letrinha Juliette, de 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final do 17. 360 pela esquerda, reportará reinterceptando, Júlio. Na 6141, ainda em órbita, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão. 3 mil, convite, 3 mil, o Charlie, Sierra Whiskey, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. 4 mil pés, o ajuste padrão, Charlie Sierra Whiskey. Passou um 360 curto, pode tentar encaixar aí após o pouso do trip, porque é que eu tô com o tráfego passando duna, 360 curto. Ciência, Júlio. 3 milhas de externo. Quanto aproximação, chame torre. Torre 1862 agora. 186 torre, eu tipo 5400, daqui a pouco, hein. Se livre pouso na 105491. Papá Hotel Delta, decola 50, controle 119, decimal 8. 98, bom, obrigado. Torre Salvador. Muito boa tarde, tipo 5400. Tá estabilizado, aproximação final. Tá 3 milhas de externo. 5400, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número 2 para pouso na pista 10. Tráfego preset está aproximadamente a 2 milhas para cabeceira, 1 ATR. E temos um tráfego também aproximando para cabeceira 17, é um Papa Alfa 34. Papa Alfa 32 corrigindo. E não irá interferir com este aproximação. Sem problema, você escuta para o líder pouso, tipo 5400. Vitrine de Juliette, agilizando o medido possível, prossiga para a final da pista no 7, informa aí, eixo da 17 livre, tráfego agora na curta final, pista no 0. Quem é esse, Júlio? Cuidado com ela, hein, viu? Afirmativo, reporte, fique calmo. Ela foi incompetente, não tem como ficar calmo. Eu estou há 10 minutos gastando querosene, mais 5 minutos eu vou declarar emergência pela sua incompetência. 3155, ciente, não é a mesma controladora que teve o reporte com o senhor, que está falando do senhor agora. Reporte estabilizado, sinal em ILS. Interceptar o localizador. 109, autorizado o pouso. Livre pouso 97, agilizado. Júlio. Informação tráfego, temos aeronave Embraer 170 da Trip, está passando marcador externo. Ciente, visual, Júlio. 3500, número 1 para pouso, tráfego agora na curtíssima final, pista no 7, favorei eixo da pista livre. A gente, o 5400, aguardando pista livre, hein? Afirma. Ação de tráfego, tem tráfego 12 horas, 5 milhas e meia à sua frente. Um Embraer 170 da Trip. 6315, reporte FUI, aliás. Reportado FUI, aliás. Lançamento, curva direita na Pro 070. Direita 070, Bono 8. Bono 780, desce para 5 mil. Afirmativo, informa o tráfego à sua esquerda, 5 milhas, descendo para 3 mil pés, é um eco 50 papá. 7. 709. 709 para 2 mil pés, é um eco Observe, está presente. Papão, Hotel Delta. Autorizado pouso, vento 110 graus, 10 nós. Envio pouso, trip 5400, está baixa travada. Vitor Índia Juliette, seu solo foi ao 53, autorizado backtrack, reporte pista livre. Torre, Rio de Janeiro, 63, estamos aqui. Será livre, Júlio. E 315, contrato de aproximação, aguarde informação de pista livre, número 2 para pouso, tráfego que precede, Embraer 170 da Trip, se encontra aproximadamente 2 milhas para cabeceira, vento 110 graus 089, ajuste no 013. Os vetores, esquerda 040, já chegou isso. No 780, para aumentar o espaçamento da aeronave à sua frente, curva esquerda para o 020. Seu limite é o localizador. Esquerda 020, 780. Ativo, você vai seguir um tráfego da Oxané, um Airbus 319. 780, está na proa 020, o localizador. Certo. Meu Charlie Sierra Whisky reduz a velocidade para 1970 nós. 0970 na Serra Luiz. Esquerda 135 para o lock, encontrará estabilidade, meia rapaziada. 35400, solo 55, livrar direito, 21.9. Viva direita, 121, decimal 9, 35400. Até mais, Júlio. Falou, Salvador, 35400, ligou aqui. 35400, táxi de Alfa, táxi. Lento, pela Alfa e chame antes da Juliette. Táxi de Alfa, chamará novamente na através da Juliette, 400. Autorizado localizador, dono 780. Charlie Sierra Whisky, desça para 2000 pés nessa prova agora, intercepte o localizador, está autorizado a final ILS. Vai seguir o tráfego da Gol, Boeing 737-800. M141, confirme estabilidade. Agora. M141, o senhor está a 2 milhas do externo, cheque trem, chame torre, frequência 118, decimal 62, tem um bom pouso. 2 meias, obrigado. Número 1 para pouso, informa aí pista livre, vento 120 com 08, ajuste 1013. Guardando, 61, não patrão. Observe a aeronave da TAM. Está no através do 04. Seu gate é o 01. Fique atento à saída do Airbus e após prossiga para o gate 1, ok? Ok, gate 1 está atento ao tráfego da TAM. 4-0-0. Pronto para o SAC, 4 horas e 10, eu treino no galeão, 1-3-3, a bordo 3-2-0. Gente, na 3-8-0, sim, o SAC à direita, via Índia, ponto espera da 1-0, torre 18-6, e o ajuste é padrão. Padrão, 1 no pista livre, autorizado pouso, 120 graus, 08 nós. Pouso, Comodoro, 35489, pronto, puxa, vê que você não entra no 43. 35489, está autorizado, chame táxi. Chame táxi. Papa Tango Romeu, Papa Tango, boa tarde, qual a intenção do voo? Primeiro Tango, temos autorização para o local, sobre o voo, está dirigido em Vera Cruz, em ônibus, da Elvia, como de assistência, 02 a bordo, Ciente, o Romeu, Papa Tango, está autorizado, voo local, Salvador, Salvador, decola da ONU 0, da ONU 7, o melhor. A 1010, restrito corredor Axé. A primeira curva será à direita. O controle 19.8. A torre 18.6. E o transponder é o 0175. Aqui é o controle 119, decimal 8 e a torre 18.6. Oceanair 6141, no solo 1600, agiliza a medida possível e próximo à direita, chame no 21 decimal 9. Chanel 6141, boa tarde. Táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamará. Salvador, Oceanair 6210, boa tarde, transfere. Oceanair 6210, boa tarde, identifique chegada a Mari e desça para o 050. Identificou Mari 50, 6210. Oceanair 6141, continue em frente, via Juliette, o gate é o 07. Decimal meia, tem um posto. 8, decimal meia, uma boa tarde. A perna mais quilo. Pontos claros? Afirmo, sim. Cliente, está sendo ultrapassado agora pelo Airbus da Avianca, da Oceanair. Tem passagem ao mesmo, continue seu táxi em frente e ingresse na segunda taxiway à sua direita, pela Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118, decimal meia. E o ajuste é padrão, 35489. Gente, vai vir no táxi, chegando a passagem em uma Avianca, no ponto de espera, pela Índia, chamada 286, obrigado. Salve Salvador, gol 1780, boa tarde. Boa tarde, gol 1780, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 1780. 3805, pista livre autorizada, decolagem de vento no 30 graus, 08 nós. Cerro isso que já é utilizado na base, já 17, é ponta na final. Afirmo. Papatango autorizado, táxi, reporte para ingresso pista no 7. Boa, 35489, pronto, quando espera dar 1 a 0. Boa, 35489 ali, mantém pista 0. Mantém. 01 na escuta do Fala. Small, 8. 198, obrigado, 38805. Cara. Salvador, 38805. A 3805, boa tarde, contato radar, pro Adileida, suba para o 340. Subindo 340, pro Adileida, 3804, 05. Ativento 110 graus, 089, Charles Ferro Whisky. Ferro Whisky está em marcha, checado e travado, alinhado 197. 35489, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 089. Colégio autorizado, 4 graus. Com um outro portão. Seu portão é o 05, porém encontra-se ocupado. Aguarde antes da Juliette definição de um novo portão, ok? Entende. Trip 5489, decola 05, controle 119, decimal 8. 198, Barto, até a volta. Controle Salvador, boa, Trip 5489, transfere. Trip 5489, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200. 200, autorizado. Estacionar livre frequência, boa tarde. Autorizado o ingresso no pátio principal via Juliette. A sua posição é a remota 1-4, próximo ao airbus da Avianca. Entende. Ingresso no pátio via Juliette, para a remota 1-4, voo no 780. Está 3-1-4-4, está pronto para a cota em Fortaleza? Afirmativo. Autorizado Fortaleza, nível 370 via Upezulu 19, decolando da pista 10, curvará à esquerda no perfil da subida Momo, com transição Frotti. E o controle 19 decimal 8 e o transponde é o 5512. Gente, atualizado Fortaleza, nível de voo 370, via Upezulu 19, saída Momo Front, para decolagem curva esquerda, controle 198, transponder 5512. Correto e chame pronto, no gate 62. Sim. Gente, Olimpo 01, autorizado circuito de tráfego, pista 10, a mil pés, o controle 19 decimal 8. A torre 118 decimal 6. Acione o código 0176. 0 para 1 do 5 de alta. Atrás de azul 4116, identifique chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, 4116 azul. 661, a gente está pushback e acionamento, posição 5. Sustento 3661, autorizado, chame táxi. Estou no ataque, 3661. O meu Tatatanga autorizado ingresso de decolagem, pista 17, vento 150 graus, 062 nós. Tá 3144, pronto, pushback acionamento no 612. 612, tá autorizado, tá 3144, chame para o táxi. Autorizado, 3144. Tá 3805, chame o centro Recife, frequência 125.1 e alterna 133.25. Seguinte. 3805, controle. 3805, agora 125, 133.25, tá 3805. Tá bom, vou. Salvador Golo 394, informação Oscar. 1394. Já tem. Ah, pronto para cópia, Galeão. Pronto, cópia. Ok, o nível 360 está autorizado para o Galeão via P9857 até Porto Seguro, AP Zulu 16 até Grufe e após AP Zulu 14 até Toquim. Decola da 10. Primeira curva à direita, perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda Bidev, para interceptar a P9857. O controle 19.8 e o transponder é o 5463. 360 Galeão, a P9857, segura Perzulu 6, cruz, Perzulu 14. Escola da pista 10 da El Leda Bidev, a interceptar a 857-198 após a cena 5463. Está confirmado após a aperto do 14, vai voar o gol 1394. 1394, correto, cotejamento, chame pronto no portão 8.